funk do WhatsApp no começo. Que eu não sei, mas eu achei interessante colocar o funk do WhatsApp. É do MC Zap. MC Zap, mano. Conheci uma novinha. Fala galera, estamos começando aqui mais uma ComoCast, podcast mais viajado para a esfera, ao vivo, não é? Dessa vez. Hoje nós estamos aqui para fazer um apanhado da semana e trazer alguns, né, comentar algumas notícias. Procuramos neste episódio não trazer nada do mundo real, digamos assim, né? Digo, mundo real. É nada relacionado à política e coisas assim. Porque, né, enfim, cada um tem sua opinião, cada um tem seus pensamentos. E pra quem tá escutando antes, todo mundo tem o mesmo propósito de levar o Brasil a um patamar acima, ok? Antes de começar, vamos pedir pra vocês avaliarem nosso podcast no iTunes, dando 5 estrelinhas pra que a gente possa aparecer mais pros outros, né? E tem uma novidade aí, que já estamos no Spotify. Então você não precisa mais chegar pro seu amigo e falar que você tem que baixar um agregador de podcast. Porque, porra, só de você falar agregador de podcast já é desiste. Complicado, né? O amigo já desiste na hora. Exatamente. Por que é agregador de podcast? Não, mas não. Spotify é só procurar LocomoCast e passar pros outros, ok? E o grátis do Spotify você não precisa ficar se preocupando com propaganda. Propaganda sim, mas aquele negócio de só toca no shuffle, né? Sim, verdade. Até porque, porra, se fosse tocar no shuffle, iria demorar pelo menos uma hora e pouco, né? Que é o tempo de um cast. Então dá pra ouvir um podcast tranquilo, sem interrupções. Exato. E é isso aí. Também precisamos falar que o nosso PicPay tá aí no ar. A partir de R$5, você ajuda a gente a crescer, ou pelo menos a colocar um ar-condicionado aqui. E isolar, né? De colocar um isolamento acústico. Afinal, hoje não colocamos nem o colchão na porta. Porque, né? Cansa. Pra caralho. E é quente. Então, se tiver alguns barulhos, se tiver um som diferente aí, é porque, né, a gente tá com menos coisas aqui dentro. Menos coisas, mais espaço. Mais espaço, mais reverberação. Certo? E só um adendo do PicPay. Se você é como eu, tá ouvindo o nosso podcast, joga dinheiro na tela do seu celular e nada acontece porque você não tem um cartão de crédito, paga pelo boleto, cara. Paga o boletinho. Ou se não, faz uma transferência bancária pra carteira do PicPay, que também dá certo. Mas, exatamente. Então, caso você queira fazer de outras formas, você pode transferir pra mim ou pro Pedro. Seria Rafael Tanicho ou Pedro Tanicho. Se você puder assinar, mete seu cartãozinho lá, Locomotiva 26, ok? Tem algumas recompensas, você vê a que casa mais contigo. E também precisamos falar dos nossos parceiros. É o MesaCast, um podcast de tabletop games muito bom. Procura aí que eles também estão no Spotify, se eu não me engano. Sim, também temos o Estalagem Nerd, que também está no Spotify, podcast do mundo nerd mais atualizado do universo. E temos também o Zoneando, que é o nosso parceiro mais novo. Que, aliás, nós aparecemos na Pod Pesquisa. Ai, que lindo, em que posição? Muito abaixo, né? Porque mas abaixo de 100, abaixo de 50. Abaixo de muitos. Abaixo porque assim, de a gente apareceu no sentido de quanto. De podcasts citados. 5 pessoas citaram a gente. Oh, ok. Então já é alguma coisa. Já é alguma coisa. As pessoas já sabem que a gente existe. Agora é só divulgar pro coleguinha que ouve o Spotify que a gente também tá no Spotify, ok? Se você tem dúvida, de repente, sei lá, divulga o de depressão. Ou de depressão, ou às vezes a pessoa tá querendo entrar no mundo da tatuagem, a gente tem o de tatuagem. Exatamente. Se a pessoa curte música, a gente tem de Guns, tem do Johnny Cash, tem de recomendação musical, tem um monte de coisa. Sim, análise. É sensacional, véi. E também nós temos os especiais de Natal, né? Que agora a gente tá se aproximando do Natal. É bom dizer também que vocês vão ouvir mais 2 podcasts gravados e editados. A partir de agora a gente só vai soltar ao vivo. Porque a gente, semana que vem, a gente já vai começar, semana que vem, né, do dia da gravação, a gente já vai começar a entrar no processo de trabalhar a gravação do especial de Natal deste ano, que finaliza a trilogia de 4 do Locomotiva 26. Então, só reforçando, avaliem a gente no iTunes, deem 5 estrelinhas, se puder ajudar no PicPay, manda bala, se não puder, ajuda divulgando que a gente tá no Spotify. É, curte, compartilha no Facebook quando tiver postagem, ou manda pros seus amigos que se interessam por algum assunto que a gente fez, inclusive os nossos episódios de retardo, se a pessoa gosta de coisas retardadas, tá lá. É importante dizer que, assim, às vezes a pessoa fala, pô, mas nem vou compartilhar dos caras lá, tipo, eles nem precisam disso. Não, a gente precisa, toda ajuda é bem-vinda. E essa ajuda, não, muitas vezes, não é financeira. Uma divulgação pra gente, na verdade, nesse momento, tá valendo muito mais do que dinheiro. Mas se quiser dar dinheiro e divulgar, tamo aí. Óbvio. Ué, isso aí ganha um beijão. Exatamente. E então, ó, tem tosse, vai ter cachorro, vai ter carro, vai ter reverberação. Nos desculpem, nos próximos a gente dá um jeito. Vamos lá, vamos começar a semana. Eu gostaria de começar a semana. Eu não ia falar de política, mas vou. Ô, okay. Porra. Tivemos a sex tape. Então. Só surubinha de leve. Até então é suposta, a né? A suposta sex tape de João Dória. Sim, sim. E aí rola os memes, né? Rola as piadas. Tipo, ele é tão de família que o pau nem levantou. É, assim, tem a parte que, porra, o cara tá defendendo um cara que tá num partido liberal, mas é extremamente conservador, que apoia a família de bem, e tá lá fazendo uma suruba datada do mês passado, sabe? Exatamente. A gente tá falando que é o Dória, né, e tal. Beleza. Pode não ser. Pode não ser. Mas que é muito parecido, é. Mas, assim, o Dória tem um rosto padrão, sabe? Ele não sei, eu não... Ele tem um gosto padrão, bundas, não, peito. Não, o rosto. Ah, tá, rosto. Entendi. Ele não é uma pessoa, assim, tem... que não tem ninguém parecido no mundo, é, né? Não, mas... Ele tem uma cara de Mauricinho, né? Mesmo. É, tem cara do Rei do Camarote. Exatamente, é, ele é tipo Carlton Banks branco. É, só faltou o moletomzinho amarrado no pescoço com a camisa polo, né? Nossa. Exato, então ó, vamos só lembrar também uma coisa, eu falei agora que ele é tipo Carlton Banks branco, não foi nada... É porque ele é branco, só não foi, isso. Não foi pejorativo, é pelo estilão do Carlton, né? Mas é bom deixar claro que cada um é responsável pelo que fala aqui nos episódios ao vivo. Oh, o João não tá aqui, não precisa se preocupar. E também o pessoal que já escuta a gente há um tempo sabe que a gente não tá nem aí, assim, pra, tipo, racista teu cu, ninguém aqui é racista, porra nenhuma. Exatamente. Isso exatamente. Aí, pô. Bom, deixa pra... a gente tem amigos negros, exatamente. A gente tem amigos homossexuais. Exatamente. Aquele discurso escroto. Ai, que bosta, o Pedro estourou bastante, mas tudo bem. Dá nada, não. Desativar, voltar, aí. Tá, vamos lá. Essa semana eu não tive nada demais, mas eu fui na academia ontem. Trabalhei até mais tarde, alguns dias aí. Quer ficar grandão? Daí eu fui na academia ontem pra fazer um exame. E depois que eu saí do coma... Sair de coma é muito bom, né, cara? Depois que eu saí do coma, nesse momento até parou a música aqui. Mas é da música mesmo, não ter. Ó, ela vai voltar... Agora, depois que eu saí do coma, eu fui lá, pesei e tal, estava com 135 quilos. E eu emagreci. Oh. Agora estou com 144. Você emagreceu ao contrário. Não, eu realmente emagreci. Ué, ganhou massa? Exato, tá ficando... Tá ficando Mas grandão, quando eu subi na balança, eu confesso que eu fiquei, caralho, mano, eu engordei tudo isso. Depois o cara começou a passar ultrassom. E falou, ó, aqui diminuiu tanto, aqui diminuiu tanto. Só foi falando coisas que diminuiu. Daí eu falei, pô, então... É, aí vai até uma dica pra quem tá ouvindo. IMC de cuerrola, essa merda não serve pra porra nenhuma. Se você quer fazer um exame que realmente mostra como que tá o seu físico, se você... como que tá o seu percentual de gordura, faz um exame completo com ultrassom do corpo. Vou até fazer um jabá aqui, que se for daqui, a gente faz na Clínica Vida. Exatamente. Que em Matão, acho que é o único lugar que faz esse tipo de exame. Sim. E provavelmente você morando numa cidade um pouco maior, tem várias opções de fazer também o mesmo exame e tudo mais. Só que não vai atrás desse povo que só te coloca na balança, te mede e fala, ó, você é tanto. Porque IMC já mediu uma criancinha de 6 anos sendo como obesa. Só lembrando, esse sistema chama Body Metrics. Isso. Body até, Metrics. Até me mandaram um vídeo no grupo do WhatsApp. Me mandaram também. Mas aí o que acontece? Essa história do IMC, ele acaba medindo só o peso realmente, mas não vai discernir se você tá com massa magra maior ou com massa gorda maior, tá ligado? Exato. É, ele joga uma relação de peso com altura só. Exato. Né? E tipo, não tem problema você ser pesado de massa magra. É, realmente, mano. Daí você... É aquilo que a gente comentou não também no episódio tanto, que tava explicando do coma do Rafael. É verdade. Aqui em Matão tem uma máquina de ressonância, de tomografia, não aguenta mais de 130 quilos, mas um bodybuilder, que é totalmente massa magra, praticamente pesa mais de 130 quilos. Então, exato. O meu IMC hoje seria entre 90 e pouco e 115. Eu não tenho muito padrão de IMC, eu abandonei essa merda não, faz tempo. Não, eu falo da fichinha ali. Mas é 115 quilos, cara. Então, tipo, pô, o cara pesa mais de 100 quilos. Beleza, mas se eu estiver pesando 115 quilos, é porque eu tô bem pra caralho, tá ligado? Uhum. É, tudo depende da massa magra também, né? Segundo meu IMC, sim, eu sou desnutrido. Mas você parece, né? Eu pareço, mas... Não tem como falar muito, né? Eu só sou magrão avareta, mano. Não sou desnutrido. Ok. Tá. Mas e aí, e vocês? Bom, cara, a melhor coisa que aconteceu na minha semana claramente foi o funk do WhatsApp, agora de pouco. Não, mas tirando isso, eu tô indo bem no trampo. Tá muito da hora lá. É, o supermercado do super-homem, né? É. Ou aquele supermercado pornô, né? Por quê? Paloma X. Ok. Ah, tá. Daí, aconteceu essa semana que eu tava colocando o papel. Não, eu vou atravessar você. Eu sei que eu não gosto de fazer muito isso, mas eu acho que a melhor coisa que aconteceu essa semana foi você fantasiado de você. Verdade. É, quem tá no grupo já viu. Ó, exatamente. Hoje, agora há pouco antes de gravar, eu tava numa festinha fantasia com os caras do teatro, que um amigo meu faz teatro, e o João também, e eu tava lá. Daí me avisaram de última hora, eu não tinha com o que me vestir, eu pensei, por que não me vestir de eu? Daí eu me vesti com um saco de lixo, botei uns papelzinhos e fui pra festa. E foi pra festa. Vestido de lixo. Caralho, se fosse editado eu colocaria aquela véia cantando autoestima. Que é exatamente isso. Coloca aquela música do Eu Sou o Gabi, né? Não tem autoestima. Ah, lembrando o pessoal que tá escutando que o ao vivo a gente fica online no grupo do WhatsApp. Então pode mandar mensagem pra gente assim que a gente fala que tá ao vivo. Amém. Exatamente. Nesse momento estou filmando o Pedro. Quem tá no grupo vai ter a infelicidade de ver isso também. Exatamente. Estou filmando o Outcast. Outcast, mostra o seu copinho. É o meu copinho. Olha o copinho. As pessoas nunca saberão, né? Saberão quando entrar no grupo. É verdade, é verdade. Não, mas nunca saberão o porquê, né? É. Ah, não, o pessoal do grupo já sabe. Foi um momento maravilhoso da podosfera. Mas aí, você tava falando do seu trabalho. Então tá. Eu tava lá de boaça, colocando uns papel toalha na gôndola. Daí chegou um tiozinho bebaço, cara. Cara muito bêbado. Ele olhou pra mim e falou: ah, minha mulher vai limpar o cu com esses papel toalha. Parabéns. Você podia falar qual que é o nome completo da sua mulher, sabe? Daí eu fiquei, tá... Beleza, toma o papel. Olha lá, ela vai limpar tudo esse cu, fazer ela limpar o cu dela, chegar. Mas pera aí, não, é papel toalha, né? O filho da puta realmente tava... E pra... você vendeu papel toalha pra ele? Eu vendi. E pra ele também... capitalismo. Ah, não, tá certo, cara. Lixa de... É melhor que as lixas de cu, né? Exato. Pra quem tá estranho que a gente não riu da história do Outcast, é porque ele já contou essa história pra gente e a gente já cansou de dar risada dela. Só que, mano, eu fiquei muito... Caralho, mano, isso acontece direto mesmo. Cara, é, você começou a trampar num lugar que você vai ver de tudo ali, né? E, nossa, foi muito insano. É da hora, cara. Felipe Melo mandou, vai ter especial de Halloween? Vai ter especial de Halloween a partir do ano que vem, se tudo der certo. É, esse ano tá... Vamos tocar Eagle Fly Free. É, mas... esse ano tá muito em cima da hora, então... Exatamente. Tá foda. É, ano passado... A gente fez o mês do terror, né? Lançando 4 episódios focados na temática. Mas esse ano, infelizmente, não como, até como o especial de Natal ficou maior do que os outros anos, o roteiro, a gente vai se focar 200% nele. Mas ano que vem teremos especiais de Halloween. Não teremos mais especial de Natal. Tururu. Mas teremos especial de Halloween. onde, quem sabe, o Alt não morre também. Ah, velho, eu tenho medo. Conta comigo, não. Matheus Ramos perguntou: se você estivesse com uma mão numa mão e um abacaxi na outra, você estaria lendo uma pergunta inútil? Não. Eu estaria enfiando o abacaxi no boga. Nenhuma pergunta é inútil, Matheus. Exatamente, exatamente. Se a gente tivesse um abacaxi na mão, provavelmente faríamos um suco de abacaxi, porque suco de abacaxi é do caralho. Agora, mamão não é legal, não. Ou enfiar o abacaxi no boga. Aquele gosto do mamão papai é meio, não sei, né? Não, um gostinho de... É um gostinho de enjoo, né? Uhum. Pode ir, pá. E o Pedro? Eu o quê? Sua semana. A minha semana, ela começou meio bosta, porque faz um tempo que eu tô tendo uma crise de enxaqueca por semana. Então, desde que eu comecei a academia, eu paguei tudo logo de cara, 6 meses, caro pra caralho. É. E essa foi a primeira semana que eu fui esses 3 dias, porque eu comecei a fazer um tratamento pra minha enxaqueca, que, por sinal, é com antidepressivo. Recomenda aí pro pô. Então a gente mata 2 coelhos com uma caixa d'água só. Não sei se pode recomendar antidepressivo pras pessoas. Não, se não, a pessoa mas, tiver assim, muito na bad, recomenda sim. Pra pessoa perguntar pro médico dela, né? Não, assim, é simples. Se você tem problema de depressão e você tem enxaqueca pra caralho igual eu tinha, você pode perguntar pro seu neurologista e falar: ó, eu tenho problema de depressão e eu sei que tem um antidepressivo que também é usado no tratamento de enxaqueca, que é um só, até onde eu sei. Sim. E foi basicamente o que eu falei pro meu neurologista, ele falou: não, beleza, tem esse aqui e é extremamente barato, uma caixinha que dá pro mês é R$10. Porra, se você conseguir pela farmácia popular, você pega de graça. E dá pra conseguir de boa também. Sim. Esse médico que eu atendo, a receita dele não é aceita na farmácia popular só, né? Cara. Mas quem conseguir, tá ótimo. A Letícia falou pra mandar um beijo pra ela. Um beijo, Letícia. Beijo, Letícia. É nós que voa, bruxo. Felipe Melo mandou um Chuck Norris fazendo joinha. Joinha pra você também. Manda um gif dele chutando a TV depois. Manda um gif chutando a TV. Enfim, não vai escutar. Aliás, eu queria... Não, não a palavra do dia, mas a frase do dia. Frase do dia. Vamos refletir. Vai ser Birulei, Birulei, Birulei Now. Que é a música do Red Hot, né? Sim, sim. É exatamente isso que eles dizem. Então você vai mandar Birulei, Birulei, Birulei Now, ok? Aí o now você escreve como você quiser. Não, tudo. Birulei pode escrever do jeito que sim, quiser sim, também. Exatamente. Mas pra mim isso é uma palavra só. Mas sim, tudo bem. Sim, sim, sim. Agora... Você não vai citar nomes pra de repente a pessoa quer perguntar pro médico? É que é um nome meio lazarento, eu não lembro o nome dessa bosta. Tipo esparafúncios estrogonóficos. É, tipo isso. Entendi. Mas é só entrar no. Você entra no Google e procura lá pro enxaqueca antidepressivo, você acha até o nome do remédio. Mas dá uma perguntada pro seu médico que ele vai saber melhor do que eu dizer, né? Faz sentido. Olha lá, o Matheus Ramos pergunta. Caso o universo seja determinista, uma máquina do tempo faria diferença? Não. Porque já tá tudo determinado. É. Faz sentido. Mas a máquina do tempo não é o burlar dessa determinado? Depende. Se você já considera que tudo já tá escrito na sua linha da sua vida, quer dizer que inclusive a parte da máquina do tempo já tá escrita. Caralho, cuzão. Então, se você acredita em destino, é a coisa mais triste do universo, porque meio que você não tem controle nenhum sobre sua vida. Aí, por exemplo, eu vou mudar a minha vida, eu vou matar meu pai e assim vai mudar o meu destino. Não, não mudou. Não. Se você acredita em destino, seu destino era ter matado seu pai. Mas, por exemplo, se você volta no tempo e mata seu pai antes de você nascer, você quebrou o determinado. Ou então o destino era que tivesse um paradoxo. Porra! Nossa, velho. Tá vendo? Caralho. Nesse momento o Kratos tá chorando por ter matado as irmãs do destino, porque não mudou nada. Então. A pergunta do Faz Felipe todo Melo. Sentido. Pergunta do Felipe Neto. Felipe Neto. Felipe Neto, vamos lá. A ASMR funciona? Ou é modinha? Ou é modinha? Tem pessoas que funciona. A mesma coisa que meditação. Eu tenho uma leve impressão que a ASMR pornô funciona. Depende. Ué. Mas por que depende? É que, assim... E se chega, tipo, a voz de uma mina falando... Deixa eu enfiar meu pau em você, Pedro. Então, aí que tá. A ASMR pornô. É a mesma coisa que alguém chegar pra você e falar... vídeo de sexo de cavalo com cachorro dá tesão. Se você não curte, não vai te dar é tesão. É a mesma coisa do suede tendo tesão com desenhos, é isso? Exato. Entendi. Cada um tem o seu tesão. Se você tem tesão por ASMR, você vai ter tesão. Mas agora na questão de relaxamento que o pessoal fala, varia de pessoa pra pessoa. Pode ser que funcione ou não. É a mesma coisa com placebo, é a mesma coisa que... É a mesma coisa... Homeopatia. É aquele negócio de estourar plástico bolha. Pra mim, não, eu fico mais puto ainda, mas tem gente spinner, que acalma. Spinner, essas coisas. É verdade, faz sentido. Olha que coisa. Make sense. Fechou aqui. Fechou aqui, calma. Mas de novo. Vamos falando aí, vamos falando aí. Mas nenhuma pergunta no grupo por enquanto. Peraí, Então. Estamos gravando. Não, bosta. Aqui, ó. Estamos gravando aqui, mas nenhuma pergunta no grupo por enquanto. Loading fotos? Por que loading fotos, cara? Aí. O que você tá fazendo, caralho? Eu não sei. Aconteceu um bagulho bizarro. Tá gravando? Tá gravando. Ótimo. Momentos que justificam. Eu até falei pra vocês continuarem, cacete. Mas enfim. Loading fotos again. Beleza, beleza. Ah, foi, tá gravando. Amém. Ah, uma outra coisa que eu vi essa semana, que até, essa semana, leia-se hoje, foi que eu tô viciado em um canal no YouTube de um cara que dá manutenção em computadores da Apple e ele faz stream de manutenção de computadores da Apple. Parece a coisa mais chata do mundo, mas eu adoro ver essas porra. Então, hoje eu vi um vídeo que era um moleque que levou na loja da Apple um MacBook Air. Que o MacBook dele apagava a tela, ficava apagado, e quando ele apertava Command, ela ligava e apagava de novo. E os caras estavam querendo, estavam falando que precisava trocar o chip de vídeo, a placa-mãe e a tela, e ia ficar mais de $1,000. Caralho! Ele levou o computador pra esse cara ver, e o cara mostrou que era simplesmente um cabinho de centavos que precisava trocar. Que ele podia ter levado o computador na Apple, trocado tudo que eles falaram pra trocar, gastar mais de $1,000, eles não teriam trocado a parte defeituosa, que era o cabo. Mano! Carai. Ou seja, é uma coisa que eu até falei com o Rafael hoje, que a Apple tá indo pro caralho já. Tá. É, tá virando grife, né? É, eles estão cagando muito no palco, os novos MacBook estão esquentando horrores pra fazer trabalho de edição de vídeo, que é o... Os designers de produto deles estão muito a caralho, né? Parece que estão pegando qualquer um, sei lá. Tá foda. Mais alguma coisa que aconteceu nas nossas semanas? Eu acho que não. Vale falar de acidente de trabalho? É lógico. É seu? É. Então vai. Perdeu o pipi. Não, não foi essa semana, só que eu vou contar porque é top. Teve um domingo aí que eu tava trampando no mercado e tava chovendo pra caralho. E tem goteira no depósito, mano. Daí eu subi uma escadinha que leva pra parte superior do depósito pra pegar papel, de novo, maldito papel toalha. Daí eu pensei, porra, eu tô com pressa, só que eu não vou descer essa escada correndo, porque pode dar merda. Ah, mas desceu, né? Daí, não, eu desci andando normal, só que eu não vi que a escada tava molhada. Daí eu dei o primeiro passo, dei o segundo, pisei na poça e desci igual um queijo parmesão no ralador, velho. Nossa, um queijo parmesão no ralador. Boa analogia, né? Mano, porra. Cara, meus costas ficaram todos ralados. Porque eu imaginei saindo pedaços dele e sangue. Mas tudo bem, né? Cara, foi uma bosta, velho. Mas depois eu fiquei dando risada do meu fracasso e continuei trabalhando. Tá certo, você tem que se fuder e rir. Porque, exato. Né, senão... Tem que rir pro caralho. Senão é só tristeza. Falando em tristeza, Apu será removido da série Simpsons. Por quê? Após uma controvérsia. No começo do ano, uma controvérsia envolveu os Simpsons. O comediante Harry Condabolo lançou um documentário, The Problem with Apu, que argumentava que Apu, personagem da animação, trazia vários problemas em relação à representação de imigrantes indianos nos Estados Unidos. Conversando com IndieWire, Shankar revelou que Apu será removido de Os Simpsons. Confirmei com várias fontes, eles simplesmente vão deixar a Apu de lado, não farão nenhum anúncio, vão só remover ele pra que o público esqueça a controvérsia. Porra, isso é foda, porque é um personagem que eu gosto pra caramba. Pô, a Apu é da hora demais, mano. Mas assim, eu não vi o documentário, tem que ver quais são os argumentos que o cara usa, às vezes são convincentes, mas no que eu vejo, é que eu não, óbvio, eu não tô na pele de um indiano pra saber. Mas eu vejo que é um personagem ok, nos padrões dos Simpsons, não é nada mas que... Mas é, mano, não é nada muito escrachado. É, por exemplo, o Dr. Nick Riviera é muito pior, né? Exato. Que é tipo um Dr. Ray, que não tem diploma, não tem porra nenhuma e exerce medicina. Exatamente. É que nesse caso, eu acho que é bem o que você falou, a gente não tá na pele e não sabe. Tipo, a gente achar ok uma piada que pra gente parece leve envolvendo um gay ou um negro... E pra pessoa pode ser ofensivo pra caralho, né? Ah, isso é que nem, vou pegar como exemplo aí, o episódio que os Simpsons vieram pro Brasil. Porra, foi não mostraram mentira nenhuma. Exato. É, mas teve gente que se sentiu ofendido pra caralho. Cara. Mas aí você tem que se sentir ofendido com a porra do seu país, né? Exatamente. Você tem que se sentir ofendido por chegar ao ponto dos caras terem que escrachar seu país num desenho animado. Agora, o que eu acho é que... Eu tenho que ver o documentário, mas pode ser também que com essa... Com o Trump agora dando muita voz pra gente extremista pra caralho, pode ser que esteja dando algum problema com eles agora, principalmente com essa questão de imigrantes. Sim. Que a gente sim. sabe que o Trump ama imigrantes pra caralho, né? É. É uma foda, é uma foda. Nossa, velho. Vamos esperar os próximos episódios, né? Mas é realmente, né? Cortou. Pô, chateado, hein? Cortar no meio é a mesma coisa, sei lá. É que ele. Não tem um puta protagonismo, mas quando ele aparece, sempre são boas participações. Nossa, pra sim, caralho. Sim. Aquele que eles fizeram uma banda lá, mano, que o Apu era o vocalista. Nossa, os bem aquele, afinados. Aquele episódio sim, sim. É bom, é bom. Mas vamos lá. Star Wars, Boba Fett será cancelado. Aliás, é cancelado o filme. Eu não vi o solo, não tenho o que opinar, mas disseram que foi ruim pra caramba. Sim, mas assim, disseram porra, mesmo. A gente assistiu lá os primeiros Star Wars, os primeiros, não tô falando do 1, 2 e 3, viu, geração Millennial, João? Tô falando dos antigos mesmo, do 4, 5, 6. A gente viu e eles falavam, porra, Boba Fett, puta caçador do caralho, puta sei lá. Puta Jiraiya do e ele espaço. Morre de, pra nada. Ele morre de vacilo, sabe? É igual, tipo, sei lá, você tá caminhando e tem um puta poço e você olha, tem um poço e cai. É a morte do doutor no Guerra Mundial Z. Que ele tropeça, cai com a arma e atira na própria cabeça. Exatamente. Puta merda. Exatamente. E, então, tipo, porra, cadê esse caçador fodão? Não, eu sou a favor de um filme do Boba Fett pra caralho, porque parece ser um personagem muito foda e tem muito lugar pra expandir, principalmente essa questão do caçador de recompensas nesse universo do Star Wars. Sim. Eu sou a favor do filme do Obi-Wan também, que eu acho que já deve ter cancelado também. E eu sou a favor com o Ian McGregor. Sim, porque ele agora ele tá mais velho, né? Sim, agora ele tá maduro pra interpretar, porque naquele primeiro, no Ameaça Fantasma, aliás, como que chama? O primeiro, Ameaça Fantasma. Ele tá uó, né? Mas tudo bem. Eu acho que hoje ele daria pra um bom Obi-Wan. Não, os filmes 1, 2, 3 são um cu do caralho. É. Mas, ó, o estúdio que tava gravando Boba Fett vai se concentrar em The Mandalorian, série live action da franquia. É, vamos ver se vai ser boa, né? Se for do nível do Clone Wars, né? Que o pessoal fala que é bom pra caralho. É bom, é bom. É bom mesmo. É bom mesmo. Pedro. Resident Evil, Resident Evil Zero e Resident Evil 4 serão anunciados para Switch. São anunciados, aliás. Citando a mocinha do Resident Evil Database, que é um puta canal do YouTube, o Resident Evil 4 não é surpresa nenhuma porque já tá virando Skyrim. Tem Resident Evil 4 para tudo que é plataforma possível. Agora verdade, os outros é uma boa verdade. Novidade, porque eu acho que o Switch, assim, não é aquele o videogame perfeito para imersão que a gente procura num jogo de terror. Sim. Mas é um videogame muito bom para você jogar onde você quiser. Eu fiquei animado pra caralho com o Switch quando eles anunciaram Skyrim, porque é um jogo que eu amo pra bosta. E imagina você poder jogar essa porra em qualquer portátil, lugar que você tiver. Né? Mano, esse é lindo. E o Resident Evil 4, pra mim, é o segundo melhor Resident Evil já lançado. Ficando atrás do 2 só, que vai ganhar um remake agora que eu tô animado pra bosta. Já não saiu pro Play 4, né? É. Já não saiu. Que eu saiba, não. Tem que eu confirmar. Sei lá, chegou notificação de gameplay desse... Falando nisso, hoje lançou Red Dead Redemption 2. O meu vai chegar daqui a uma semana só. Uhul! É. Então eu acho válido pra caralho relançar pro Switch, porque o Switch precisa de muito mais jogos bons pra bosta, pra poder justificar a compra de um videogame. Exato. E agora, basicamente, se concentra em Mario e Zelda. Ah, Pokémon também que vai ser lançado agora esse mês, né? E as pessoas sempre esperam por um jogo do Pokémon quando se trata de Nintendo. Mas exato, Pokémon também é aquele negócio que eu falei já. É Pokémon Go, não é um negócio que pode ser considerado main series. É, não, mas assim, as batalhas se mantêm iguais. Tem muita coisa que se mantém igual. Só o sistema de captura que parece que mudou pra esse do Pokémon Go. Sim. Que eu não gosto, mas... E todos os Pokémons da sua party ganham experiência quando você captura um Pokémon. Isso eu achei meio escroto. É. Nossa. E... Véi, de novo, a mesma história, o mesmo lugar, com o mesmo personagem. Não vai ser a mesma história. Eles mudaram o rival. Canto, sei lá quantos anos à frente. Mas Canto são aqueles mesmos líderes de ginásio. Sim, talvez vão pegar os do Gold e Silver. Porra, não é possível que o Blaine esteja vivo. Não, o Blaine tá vivo no Gold e Silver? Não, no Gold e Silver, mas se você for pegar, acho que são 16 anos à frente, alguma coisa assim. Ah, ele não era tão velho assim não, pô. Ah, ele era carequinha. Mas enfim. O Suede também é. É, mas o Suede, quem falou que ele não tá no bico, né? É. Caralho. Mas enfim, vai ser lançado um Pokémon também em 2019, seguindo o padrão da série clássica. Só que eu vi que na Amazon já colocaram placeholder pra 3DS nesse. Esquisito, hein? Pra caralho. Esquisito, porque só se a Nintendo tá querendo criar concorrência com ela mesma. Que eu não duvido. Não duvido também. Mas, enfim, esse Pokémon é mais realmente pra trazer os jogadores Pokémon GO pro Nintendo Switch pra, né, jogar os clássicos. É, enfim, bom que, assim, eles acabam abrangendo igual o Wii fez, né? Que eles pegam os casuais também. Então, sim, o Switch tá trilhando aquele caminho pra ser o segundo videogame de todo mundo e vai ser o videogame mais vendido da geração de novo. Seguindo essa mesma proposta. Olha, nós teremos um Johnny English 3. Ai. Ah, esse cara devia ficar só fazendo Mr. Bean o resto da vida. Porra, dele, cara. Pra caralho. Porque nossa, como o Mr. Bean, ele é do caralho, como o Johnny English. Ai, meu Deus. Eu vi o primeiro Johnny English no cinema. Eu lembro. Foi eu um lembro. Lixo da bosta. Não sabia nem que tinha o 2. Eu lembro. Então, o 2 eu cheguei a baixar, não assisti. Baixar protestar. Não, pra testar. Isso, desculpa. Eu usei o termo. Agora... Mas não precisa, nossa, de 3, né? Não. Mesmo sabendo que tem um segundo, não precisa. Não precisava nem de 1. É a mesma coisa que o terno de $1 milhão. É, realmente. Cara, fica fazendo. Faz um canal no YouTube com sketch do Mr. Bean, você vai ficar zilionário, mais vai do que você já é. Ele já é cavaleiro da. Da rainha, tô ligado, mas, meu, faz um canal no YouTube, é nóis. uma dica aí, né, pro Mr. Bean. Como ganhar dinheiro. E a gente fudido aqui. É. Piratas do Caribe vai ter reboot. E não será o Johnny Depp. Olha. É que reboot tem muitos sentidos, né? Não, eles vão rebootar mesmo. Do zero? Zerar. Não, é o que eu falo de muitos sentidos é que eles não precisam necessariamente seguir a mesma história. Eles podem rebootar o universo e seguir um caminho paralelo. É, não, eles diferente. Vão... Eu sei que vai mudar todos os personagens, aparentemente. Então, uma nova história. Mas vai ter... Jack Sparrow. Ah, entendi. Ah. Bom, se for tipo um reboot, mas começando das origens, pegar um sim, outro ator, sim, é explicável. Sim. Parece que quem vai dirigir é o diretor do Deadpool, eu não lembro o nome agora. Ah, eu boto fé, pô, então. É, mas, o único problema assim, é que vai ter muito mimimi da galera que não entende muito qual é do reboot, vai ficar, porra. Não, mas realmente, é cedo, né? Não, é. O mimimi que vão fazer é porque que não tem Johnny Depp. Exato. Porque é o único motivo que muita gente assiste Piratas do Caribe. Uhum. E eu falo, Johnny Depp não é nem um pouco insubstituível. Não mesmo? Não. Tem Depp, muita gente que atua... Ele é bom naquilo que ele se propõe a fazer, mas você vê todos os trejeitos iguais em todos os personagens que ele sim, faz. Tá? Não, sim. Johnny Depp é fantástico. Sim. Não, ele é um não puta confundam um o que eu falei. Sim. Mas dá pra substituir ele de boa com um ator bom. Uhum. Dá. Sim. Mas, porra, eu queria um Piratas do Caribe, de repente, um filme de aventura mesmo, e não, com menos comédia, sei lá. É que faz parte, né? E é Disney também, sim, né? Sim. Então vai só ser, que vai ser light. A comédia do Piratas do Caribe é bem dosada, cara. Sim. É uma comédia... Pô, eu não vi o último também, né? Ah, o último é bom. O último é bom. O penúltimo é um lixo horroroso. Dead Man's Tells No Tales, né? É. Que é a Vingança de Salazar. Ah, sim. A Vingança é meio... Que o nome em inglês é sempre muito melhor, né, cara? Sim, sim. Homens Brasil. Mortos não contam histórias. Caralho. Essa frase é linda. Porra. O WhatsApp lança recurso para mandar figurinhas nas conversas. Já sabemos. Exatamente. É, tá mandando um monte no grupo. Não só isso, né? Mas como quando você recebe várias mensagens de áudio seguido, você dá o play na primeira, ela automaticamente vai reproduzindo as próximas. Que benção. Isso é bacana. Que benção. É, isso é legal. Sim. Mas figurinha é... Eu ainda tô no aguardo do Night Mode pra ele. Eu acho que... Sim. É. Até o Windows vai adentrar no Night Mode agora. Sim. Então eu acho que todos os aplicativos deveriam ter. Nenhum dos meus aplicativos que tem opção de ter Night Mode tá sem o Night Mode. Eu entendo, cara. O meu agregador de podcast eu deixei no noturno pra sempre, cara, que é bem melhor. É foda. Titanic 2 não é filme. É o navio. Ah, eu tô sabendo. Titanic 2 vai fazer a mesma rota do navio original em 2022. Ah, só falta ter o mesmo final, né? Vai dar merda. Não, é que agora eles estão com radar, assim. Ah. Eles refizeram o navio, mas eles colocaram toda a tecnologia de hoje em dia pra não dar bosta. Cara, mas não precisa do mesmo nome, tá trazendo uma maldição contigo. Na boa, mano, eu não dou nada se eles não instalaram, tipo, uns mísseis loucaços, tipo, se caso apareça um iceberg. O navio soltar uns mísseis pra explodir aquela porra. Eu tava vendo vídeo sobre ele. Realmente fizeram ele na escala certa, proporção certa. Agora com mais bots salva-vidas com tecnologia boa. Sim. Colocaram radar, colocaram um monte de coisa nele. Menos gente vai morrer. Ó, deixa eu só corrigir um negócio. O Piratas do Caribe é reboot com roteiristas do Deadpool. Ótimo, legal. Ghostbusters World. Jogo estilo Pokémon GO é lançado para Android e iOS. Você vai caçar até... fantasminha? É, lançou até um... O Papa lançou um. Não sei se você ficou sabendo. De capturar santos. Se fosse pra colocar eles na bolinha, eu achava muito louco, cara. Eu vi um que não era de capturar santo, mas você tinha que converter. Não sei. Não, mas eu vi um da... Eu vi falar que era um de que tinha a ver com encontrar santos. Como assim, velho? Santos não a cidade, nem o time. Santos da Bíblia. É, porque até encontrar o time do Santos é foda, né? Cacei por aí, caçando alto santinho. Olha, achei um anjo caído pera Satanás, droga, perdi. Cara, você pra capturar, você joga o chifre de Satanás, né? Exato. Joga uma aguinha benta pra chamar. Caralho, mano. Pinóquio. Netflix vai produzir musical em stop motion de Guilherme Del Toro. Porra, eu tô botando muita fé nisso. E a imagem, se for essa aqui mesmo... Eu não vi imagem nenhuma. Dá um pulo aqui. Porra! Se for essa aqui mesmo... Meu amigo, vai ficar top. Seria interessante, hein? Seria bacana. O que você acha aí, Pedro? Ah, doido, né? Doido. Doido. Doido pra caralho. E é Guilherme Del Toro, ele não tem muito como errar. Porque o cara é bom pra caralho. Sim. Inclusive, vai estar no próximo jogo do Hideo Kojima, o personagem com a aparência do Guilherme Del Toro, mas não vai ser o Guilherme Del Toro. Verdade, você tinha comentado. Lembrando que o Guilherme Del Toro, né, ele foi quem produziu e escreveu A Forma d'Água. Sim, se não me engano, o Labirinto do Fauno também é dele, não é? Labirinto do Fauno, se não me engano, sim. Então. Porra. Então, tipo, o cara não é pouca bosta, ele é muita bosta. Não, pra caralho. Ele é bosta demais pro nosso caminhãozinho. É um montão. Desencanto. Netflix confirma pelo menos mais 3 anos da série. Eu acho bom. Que top. Assim, é uma série legal, mas não é aquele negócio extremamente fantástico. Mas é o feminismo da maneira bem aplicado. Porra, eu abraço foda isso aí, cara. Eu gostei pra caramba da série. Óbvio, assim, não é tipo, Rick e Morty, é coisa pra caralho, que da hora. Mas é legal. Sim, sim. E quem reclama de, teve muito meme e tal, eu achei legal. Eu achei que pegaram meio pesado na parte dos memes em muitas ocasiões, não estragou a série, mas óbvio. Mas foi mais pra identificar, pra pessoa se identificar mais rápido com aquilo lá. É, mas senti que foi muito forçado pra ter o meme, sabe, sim. Na dublagem. Tem até o Outcast lá. Sim. É. O demôniozinho preso que o Outcast comentou, né, no podcast passado. O João comentou. O João, verdade. Cara, olha lá, governo brasileiro financiará projetos de estações para recarga de carros elétricos. Eu acho que o incentivo deles para recarga de carros elétricos é aumentar o preço da gasolina e do álcool. Mas aí eles vão começar a ver, tá caindo o consumo de gasolina e álcool. O que a gente faz? Aumenta a eletricidade. Uhum. E aliás, né, o preço do carro elétrico já não... Já, né? É, já salgado pra bosta. Então, governo brasileiro, você tem que pensar um pouquinho além disso, viu? Tem que pensar. É, inclusive, eu vi pouquíssimos carros elétricos ultimamente, assim, de 3 anos pra cá. Acho que vai pegar mais no transporte público, né, mano? Ah, sei lá. Acho tomara, que... né? Tomara, porque uns busão elétrico e tal seria sim, meio... Sim, isso seria legal. Eu vi cidade que tava querendo voltar o trolebus. Você lembra que tinha em Araraquara? Sim! Que era que é aquele busão elétrico que roda com uma fiação própria, assim. Ele tem um cabo que engaixa. Porra, eu não sei porque nego tirou isso, na real. Tudo bem, é mais devagar e tal. Mas, mano, pensando em ambiente e... Na parte social mesmo, na parte pública, assim, tipo... Exato, ia ajudar pra caralho, mano. É, que dava muito pau também, né? Dava. Mas o certo era modernizar o bagulho. Então, hoje em dia já tem uma capacidade melhor, né? Só que você tá vendo, né? O famoso trem bala da Dilma tá rodando pra caralho aí hoje, né? É verdade. É. Né? Tá desde a Copa. É porque, como diz a Ana Vilela... A vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Então não tem vida. Exato. Porque não tem trem-bala. Exatamente. É. Então eu nunca vou partir. É. Não! Parte! Vamos lá, ó. Luke Cage foi cancelado junto com Punho de Ferro e Os Defensores. Nunca vi nenhum. Eu também não. Cara, confesso que eu tentei assistir todos, mas não consegui. Não tive saco, na real. É, porque não tá explicado porque foi cancelado. É, nem todo mundo é o Léo que assiste 7 mil séries de uma vez só, enquanto mexe no celular. Ou e faz seja, trabalho. Ele não assiste. Mas assim, cara, eu acho que você vai fazer série de herói B, você tem que fazer um negócio muito do caralho desde o começo. Sim. Uhum. Porque senão não vai pegar, sabe? Não é igual, porra, Doctor Strange. Caralho, fizeram um filme e se o filme tivesse sido meia boca, meu, abandona o Doctor Strange, sabe? Foi do caralho. O próprio Deadpool, né? Que é B pra cacete também. É, também o Deadpool foi aquele filme que ninguém botou fé. Tanto exatamente. Que a Fox deu um trocado pro Ryan Reynolds e falou, faz essa porra aí, vai. Mas o Ryan Reynolds é um grande responsável por ninguém ter botado fé, né? Na afinal, verdade... ele tinha sido um Lanterna Verde bem escrotão. É, aquele negócio, né? O ator tá sempre dependendo de uma produção de merda. Se a produção é merda, você pode contratar o melhor ator do mundo que vai ser uma merda. Você sabe que o Robert De Niro... Ele aceita qualquer... Bom, enfim, você sabe que ele aceita qualquer papel, né? Ah, já deu pra perceber, né? Mas sabe por quê? Filme com Ben Stiller e o caralho é 4. Você sabe por quê? Por quê? Porque ele mesmo fala que ele tem muitas pensões pra pagar de ex-mulheres. E ele fez um filme chamado Tirando Atraso, com o Zac Efron. E tem um momento que ele tira o saco dele pra fora e coloca na cabeça do Zac Efron. É, Robert De Niro. Tá. Tá. Aquele cara que fez tantos filmes fudidões. Colocando saco na cabeça do Zac Efron. Ah, faz mano, sentido. Mas é o Zac Efron, até eu colocaria meu saco na cabeça. O cara, ele é adolescente forever, velho. Ele é High School Musical, tá ligado? Ele é, pra sempre. Então é errado. É errado. Com adolescente. Filme da Viúva Negra pode ser lançado em 2020. Quem não quer ver 2 horas e meia... De Scarlett Johansson. Vestido de couro. É assim, eu acho válido, porque até agora eu não vi nenhum filme ruim da Marvel. Não mesmo. Pelo menos do Marvel Cinematic Universe agora, né? É. Então... Tirando o Thor. Não é ruim. Dá pra assistir. É. É só imaginar, não é o Thor, daí você assiste. É, não é tipo um Quarteto Fantástico da vida, sabe? Que aquele negócio, você assiste 5 minutos, tá querendo rasgar seu próprio saco, pegar as bolas e colocar nos olhos. Você assistiu essa última versão? Não quero nem ver. Ai, cara. Então, não tem nenhum filme horrível. Tem filmes que, assim, são... sabe? Sim, e a Scarlett Johansson, pelo menos nos momentos que ela aparece nos filmes, pra mim, manda bem. Pra caralho, eu acho que um filme dela é totalmente válido. Sim. E a personagem é interessante pra caralho, com passado misterioso, ninguém sabe bosta exato, nenhuma. Exato. E ela foi treinada pra ser uma arma, né? E tem todo aquele... Enfim. Faculdade de Direito na China terá... Na China não, na Índia terá curso sobre Harry Potter. Por? Então, acho que esse é bom ler, né? É assim, bom, né? Assim como aconteceu no Brasil com a USP... Nossa. Okay. A Índia também terá um curso focado em discutir e analisar aspectos específicos da mitologia... Ah, não! Da mitologia do mundo mágico de Harry Potter. Ministrado na Universidade Nacional de Ciências Jurídicas de Bengala Ocidental, ok? Em Kolkata, o curso oferece aulas sobre legislações do mundo fictício. Mano, deve ser traçar um paralelo essas coisas. Então, dissecando os direitos e a ética por trás dos elfos domésticos e a maldição e maldições imperdoáveis, por exemplo. Ah, sim. Uhum. Essa parte do elfo doméstico eu acho que é válido também, sim, porque entra numa questão de escravidão. Exatamente, também. Exatamente. Mas aí tem que ver como que eles vão ministrar essa porra, que indiano é um povo meio maluco, né? É, exatamente. Exatamente. Nossa, ai, nunca sabe quando um bruxo vai aparecer na sua vida, né? Pois é. Todo mundo é trouxa. É nóis. Neymarvel, Ney DC, Neymar Jr. faz tatuagem homenageando os heróis dos quadrinhos. Um Homem-Aranha e um Batman. E é muito mal feito, aliás. Caralho, podia pôr o Pedrão pra comentar. É. Assim, podia. Não é mal feito. Puta, do nível aquele pariu, famoso tigre, velho, que tatuaram no braço de um cara. Não, mas é mal feito. Mas é meio assim. É bem essa tatuagem, cara. Eu assisto bastante o Inked, aquele canal do YouTube sobre que tatuadores falam sobre várias coisas. Eles comentaram sobre tatuagens de rappers que eles fazem na cara e o caralho é quatro. E um dos comentários que mais aparece é: esse filho da puta tinha dinheiro pra fazer coisa melhor. Vai se fuder, né? Pra caralho! Porra! Uhum. Pra caralho! Porra! Mano, parece que ele fez essa tatuagem com pressa. O filho da puta, ele ganha... Eu não lembro quem fez a conta de quantos salários mínimos ele ganha numa cagada dele, quando ele vai no banheiro cagar. Não, se eu não me engano, em tipo coisa de meia hora ele ganha o dinheiro que eu não pretendo ganhar na minha vida. Exato, uhum. Exato. Porra, ele podia, sei lá, ir com a Kate Von D, com esse povo assim, sabe... fazer com o Oliver Peck. Eu podia fazer com esses filha da puta, mas não. Vou fazer, sei lá, com o brother meu do morro, sabe? Exato, eu falei isso agora, mano. Certeza. Com o Tião, que acabou de sair da prisão, né? Ele tatuou em Paris, isso. Em Paris. Ah, velho, mas tatuador foi Thieres Paim. Thieres Paim. Eu vou até dar uma caçada aqui nos trampos desse cara. Porque, mano, não é possível. Ele deve ter feito nas pressas, sei lá. O Neymar tava se mexendo muito. Alguma coisa... O cara tem tatuagem pra caralho. Ele teve que fazer enquanto o Neymar tava jogado no chão, se contorcendo. Só pode, mano. Quem encostou nele, bluff, no chão, aí já começou a fazer. Ele tava lá chorando de dor e o tatuador. Olha, é esquisito os trampos do cara. É, às vezes é estilo do cara, mas olha, porra. A cara dessa índia aqui. É meio esquisito, mano, é meio esquisito. Não, sei lá, enfim, né? O dinheiro é dele, beleza. Mas, velho, faz um negócio melhor e pensa melhor, né? Porque um Homem-Aranha e um Batman, velho? É porque ele é jique, igual o Meirelles. É, porra. Ah, então tá explicado. Ele é da galera. Você viu, né, mano, o Meirelles falando que é jique? Eu ouvi. Então, ele é jique, igual o Meirelles, cara. Porra, deixa os caras ser jique. Não, mas às vezes esse filho da puta faz justamente pra pegar simpatia de quem nunca vai assistir futebol. Que pelo menos, né, a maior parte não vai assistir futebol, que é o público nerd. Sim. Exato. Mas assim, também pegava mal que ele joga bastante CS. Joga bem pra caralho, inclusive. É, ele joga, mano. Pegava mal ele tatuar uma AK-47, né? É verdade. Ainda mais que ele veio do morro, né, filho? É verdade. Mas assim, porra, o cara já tem até o mangá dele, vocês estão ligados, né? Tô sabendo. Sério? Então, o cara já tem até o mangá dele, até velho. Até onde eu sabia, ele tinha historinha na Turma da Mônica. Também. Que depois do Ronaldinho Gaúcho... O Pelezinho e Pelezinho e Neymar. Maurício, para, vai. Tá ligado? Não, chega. É, caralho, mano, Neymar tem um mangá, mano. Como assim? Robert De Niro recebe pacote misterioso. A suspeita de bombas. Não, também só recebeu ele, né? Barack Obama, Hillary Clinton e... Parece que teve uma encaminhada pra Casa Branca também. É. Ah, eu também recebo uns pacotes misteriosos, vem escrito conta de luz, eu não sei o que significa essas coisas, eu tô ficando com medo. De umas contas que eu me recuso a aceitar que eu que fiz, né, cara? Sonegar até o fim. Nessa questão aí, entra muito no... que os Estados Unidos também, assim como o Brasil, tá extremamente polarizado e com ódio pra tudo que é lado. Sim. Caralho, chegou num extremo de nego começar a querer matar os outros só porque não concorda. É, e às vezes é só pra botar um medo. Às vezes não é nada, né? É só pra botar um medo mesmo. É, vem de americano isso aí. Eu não duvido de nada. Corrida de Boston, que o cara explodiu uma bomba de panela de pressão lá e matou não sei quantos. Isso é muito bad vibe, cara. Caralho, mano. Esses filha da puta que fica entrando em escola atirando. Mas eu acho que eles estão fazendo isso com o De Niro por causa do tirando atraso. Ok. Que, como eu disse, ele passa o saco no Zac Efron. Não se deve passar um saco no Zac Efron. Bob Esponja, o próximo filme do personagem será uma história de origem. Caralho, mano. Uma história em 3D. Detalhe, eu quero muito ver isso, cara. Naquele estilão do último filme. Cara, eu adorei o último filme. Pô, legal, cara. Bem legal. Muito bom. O 3D ficou bem bonito. Se for naquela pegada, vai ficar bem legal. E é interessante, né, porra? Sim. Como que... Caralho. É, como que veio? Porque... É, mano, de onde veio essa porra desse porque, Bob Esponja? Porque, se é uma eu não esponja. Me engano... Você arranca um pedaço de uma esponja, ela cresce. Não sei, mas, tipo... Beleza, ele mora no abacaxi. Porque, assim... Ele trabalha fazendo hambúrguer de siri pra um cara que é um siri. Não, ele é um caranguejo. Porque tem um episódio... Mas ele chama do... Senhor Siriguejo. Então é metade só. É verdade. É, caralho! Siri e caranguejo. Puta merda. Eu nunca tinha pensado nisso. Ah, vai tomar no seu cu. É sério? Então, ó, novidade pra você. Cat dog é metade cachorro e metade gato. Isso eu sei, né, pô? Porque tem um episódio do Bob Esponja que explica de onde... Por que ele mora no abacaxi. Que ele tava procurando casa na fenda do biquíni e tal. Daí um artista derrubou um abacaxi e caiu em cima do jardim do Lula Molusco, por isso tem as flores em volta e ele... Ele estava lavando o abacaxi com uma esponja. Não? Sim. Ele estava lavando o abacaxi com uma esponja, prendeu-se um pedacinho da esponja no abacaxi, o abacaxi caiu e nasceu o Bob Esponja. Enfim, Marvel pode apresentar Capitã América nos cinemas. É um rumor só. Ah, eu não... Eu sou a favor de tudo agora. É, eu acho que assim, eu não sei se a gente já teve uma Capitã América nos quadrinhos, provavelmente sim. Também já teve um Capitão América negro. Eu até esperava que o Falcão fosse assumir o lugar do Capitão América. Real, porque no quadrinho sei. Ele assume. Aliás, o Buck também já vestiu o manto do Capitão, então... É putaria, qualquer um é Capitão. Exatamente. Amém. Então, provavelmente, né, existe um pensamento muito grande aí de todo mundo que o Capitão América vai morrer no Avengers Annihilation lá. Não só ele, mas acho que o Tony Stark também, que se não me engano, o Robert Downey Jr. também já tá querendo largar o outfit de Iron Man. Sim, mas eu acho que o Robert Downey Jr. não vão matar por causa da Potts. Porque eles vão ficar juntinho e ele promete abandonar tudo isso, beleza. E, só que o Capitão, acho que ele morre, porque ele não tem nada. Ele é um cara dos anos 50, nem ele devia estar vivo. Foda, né? Exatamente. Exato. Mas esse negócio de troca de personagem, a Capitã Marvel era Capitão Marvel antes. Sim. Então é uma troca justa, pegou mais a Capitã do que o Capitão. Sim, verdade. Inclusive o Pantera Negra era um cara branco no começo das histórias. É, o Homem de Ferro já foi uma mulher negra. Sim. Homem-Aranha já foi até a Gwen Stacy. É verdade. Que tem agora nesse novo Aranha. Homem-Aranha no Aranha-Verso vai ter a Spider-Gwen. Sim. Cara, esse é um filme que eu quero muito ver. Que aliás, cara. O visual da Spider-Gwen é sensacional. Uhum. É bom pra caramba. Acho que é a melhor roupa de Homem-Aranha. Sim. Que tem. Que tem um capuzinho, tá? É bonitinho. Muito doido. Mas eu acho interessante. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Não, acho válido. Coloca lá, a gente vê como fica. Com certeza vai ter mimimi pra bosta de todo mundo. Sempre tem. A cidade Topeka, no Kansas, vai, nos Estados Unidos, vai mudar de nome para Topikachu. Ué. Ok. A mudança é temporária e vai acontecer por apenas um dia no próximo sábado. Junto com a mudança, algumas festividades estão planejadas no zoológico da cidade em preparação para a chegada de Pokémon Let's Go Eevee e Pokémon Let's Go Pikachu. Cara, bacana, legal. Que viagem. Mudar o nome de uma cidade, velho. Pagar pra mudar o nome de uma cidade. Mano, tipo, você vai estar entrando nessa cidade, vai ter a placa pra você estar entrando em Topikachu. Né? Cara, teve uma vez nesses widgets do Google, um 1º de abril, que eles mudaram o nome do Google pra Topeka. É verdade. Que da hora. Venda de carta falsificada de Yu-Gi-Oh! Acaba em prisão. Eu vi isso aí. Porra, muito foda. A venda de uma carta raríssima de Yu-Gi-Oh! Acabou numa prisão suspeita por falsificação e fraude. O item de colecionador em questão é a carta Lorelei The Symphonic Arsenal, que foi dada como prêmio aos 6 vencedores de Yu-Gi-Oh! World Championship de 2008 e vale milhares de dólares em leilão. A carta vale aproximadamente 13 mil reais. O que, que ela faz? E cartinha é feia, hein? É feia. A arte é feia. As artes de Yu-Gi-Oh! não é forte, né? Essa carta não pode ter special summoned. To tribute summon discard, you must tribute 3 machine type monster. If this card attacks your opponent directly and reduce their life points to 0, you win the match. Mas pera aí, você ganhou o jogo, caralho. Você invoca ela normal, não precisa ser especial nem nada, você não precisa ter nada, você bate e ganha o jogo. É, não, você tem que fazer o sacrifício de 3 monstros, tipo máquina. Tem que fazer 3 monstros. Mas porra, não é nada. Montar um deckzinho de máquina. Paralelo, uma cartinha de Magic, que eu agora tenho 2. É uma carta que depois de um certo tempo você recebe um emblema, que é um efeito permanente no jogo, que toda vez que uma criatura que você controla causa qualquer quantidade de dano a um oponente, ele perde o jogo. Cara. Lindo. É Vraska, Rainha Golgari. Ah, sim. Mas ó, tem... Essa Vraska tá muito bonitona. Tem uma imagem aqui dela original e dela falsa. Realmente é bem parecido. Não, muda um pouquinho o holográfico, né? Mas é bem parecido. O pessoal da falsificação tá foda. Vi uns canais de Magic, tá, eles ensinando a saber como que é uma carta falsa. É microscópio só. Você não tem como perceber olho nu mais. Caralho, porque você tem que pegar em cada ponto de impressão, cada ponto de tinta. Em vários lugares o padrão da tinta muda. Por exemplo, texto e símbolo de mana, ao invés de ter os pontinhos de tinta formando a imagem, é uma cor sólida. E no fundo é sempre os pontinhos de tinta formando a imagem e tal. Porra, é um bagulho puta foda. Os caras já estão fechando a textura da carta, a espessura, a camada de dentro do Magic que é azul. Os caras estão foda. Não tem limite. Não, mas Yu-Gi-Oh! É coisa séria, duelo é coisa séria e pau no cu da pirataria. Não, Yu-Gi-Oh! É o jogo que tem as cartas mais caras, se não me engano. Sim, tem as artes zoadonas, só que... Confio no coração das cartas. Não pirateie carta, porque carta pirateada não tem coração. É, não joga Yu-Gi-Oh! Que é uma bosta. Joga Magic. Também, pô, né? Mas, assim, enfim, foram 6 cartas ao todo no mundo. Porra, 6 cartas no mundo e vale só 13 mil reais. Isso é ridículo, realmente. Não, é pouco. É pouco pra caralho. É que, no geral, as cartas de Yu-Gi-Oh! São um pouco mais caras que os outros. Mas as cartas mais caras mesmo, é difícil de bater o Magic, né? E só Black Lotus. Nossa, Black Lotus, é. Só fazer uma recomendação que nesse momento de fundo está tocando De Volta para o Futuro de Fábio Brasa. Bom pra caralho. Então procurem essa música, De Volta para o Futuro, Fábio Brasa, ok? Dolph Lundgren e seu filho treinam boxe em vídeo. Eu vi, não é essa porradaria toda. Ah, mas... Se o Dolph desse um soco de verdade no filho dele, o filho dele tava morto já desde que ele nasceu. É que esse daqui não é realmente o filho dele, né? É o filho postiço do Sim. filme. Mas, sei lá, o Dolph Lundgren, ele tá... Ele já era parrudaço, né? Mas agora ele tá trincado na farinha, sei lá. É que o bicho é trincado, não é de bomba. Tipo um Schwarzenegger. Exatamente. Da vida, que hoje em dia tá parecendo um, sei lá, uma... A moeba. Exato. É tipo Stallone, o cara não usou bomba, assim, pra ficar gigante. O cara foi rasgando com o tempo. Exatamente. E você percebe que é o rasgado, porque você vê até as fibras do músculo, né? Sim. É, chega a ser ridículo. O The Rock também tá gigante pra bosta, aquele cara. Caralho. Porra, verdade. Eu lembro agora de um filme antigo dele. Ele era uma menininha perto do que Sim, ele é hoje. Na época do WWE, ele não era bosta nenhuma. Acho que ele era do meu porte. Caralho, ele lutava contra o Undertaker. É, ele era gordinho antes. The Great Khali também. Porra, esses dias eu tava vendo... Não sei porque eu tava vendo WWE. Ah, é muito lixo. Eu sei. Mas tinha... Então, tava uma cena do The Great Khali... contra o Rei Mistério. Nossa, o The Great Khali, tipo, aquele cara de 2,5 metros, o Rei Mistério era baixinho. Mano, com a máscara o Rei Mistério lutava demais, velho. Puta que pariu, velho. Lutava. Ah, nenhum deles lutava demais. Vai tomar no seu cu. Não, mas eu gostava do Rei Mistério. Ele e o Batista, o animal. Não, eu gostava. Merda. Aquele negócio, pô, você vai no teatro, você sabe que não é de verdade, mas é legal. Exato. Sabe? E nego briga por causa disso, velho. Sim, sim. Vai Estados Unidos, o povo é meio zoado. Eletrônicos importados estão sendo retidos pela homologação da Anatel. Eu te falei isso hoje. Olha o cu da Anatel. Na verdade, o que acontece? Quando alguma coisa que você importa vem de fora e ele tem conexão sem fio, seja de rádio, de Bluetooth, tem Wi-Fi... Tem que ter o selinho da Anatel. Tá. Ele chega no Brasil, o correio decide se vai mandar pra Anatel ou não, pra eles analisarem e tentar homologar. Caralho. Se homologar, é 200 pau que você tem que pagar a mais... Se eles decidirem, ah, não vamos homologar isso aqui, eles vão destruir ou devolver. Porra, mas o pior bosta é esse negócio do correio decidir... qual o critério, sabe? Ah, não gostei desse nome. Tipo isso. Porra, é barato demais. O correio decidir preço das coisas. O Rodrigo do Canto Nerd comprou caixinhas pra guardar cartucho de Game Boy Advance. Uhum. Aquelas caixinhas de plástico transparente. Sim. Por estar escrito cartridge no negócio, ele foi taxado em $50. Nossa, que é cartucho de... Não, não, em R$50. Mas tipo cartucho de arma? Eles acharam que era cartucho de videogame. Ah, e tá. Não a caixinha só. Então ele falou, ah, vai ficar lá, porque eu paguei 8 conto no negócio, vai pagar mais 50. Porque o termo é o mesmo termo usado também pra cartucho de arma, né? Então, cartridge. Não, mas aí pega no raio-x, né? Ah, então menos mal. Pensou o Rodrigo trazendo várias? Bom, já... não, eu vou deixar pra próxima semana essa piada. Ai, caralho. Mila Jovovich posta foto do filme de Monster Hunter para acalmar os fãs. Ai, velho, eu até postei no Twitter falando que já começaram a cagar no saco. Por quê? Porque a matéria que eu postei é: foi liberada mais uma foto do Monster Hunter, 3 pontinhos. E tem um cara com um fuzil. O cara com uma M4, ah, um fuzil não, M4 do exército americano. Ah, não, velho. Velho, vai tomar no meio do seu cu. E a história é que eles vão até um lugar que tem um cara meio que defendendo a terra de monstros que saem de um portal. Tem nada a ver com Monster Hunter nenhum, velho. É tipo o filme do velho. Super Mario, né? Né? Tipo isso. Tipo o filme do Godzilla com o Matthew Broderick. Nessas últimas semanas também tivemos aquele problema do relógio dos celulares, né? Teve no iPhone e no Android. E como que foi essa pica aí? Eu não entendi até agora, porque no meu não mudou, então eu nem fui atrás ver o que foi. Eu entendi porque foi muito zoadão. Eu tava de boa jantando, mano. Eu tinha chegado do trampo, fiquei enrolando lá e fui jantar. Era 11 horas. Daí pulou pra meia-noite. Eu fiquei, tá, beleza, deve ser o horário de verão. Daí ficou até 1 hora da manhã. Daí, na hora que deu 1 hora, voltou pra meia-noite. Daí eu fiquei, quê? No meu não voltou. Não voltou? O que aconteceu foi que era pro horário de verão trocar na semana passada mesmo. Só que aí eles adiaram por causa das eleições. E falaram que era por causa do Enem também, alguma coisa. Não, assim. Adiaram pro dia do Enem. Ah, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Com a nossa, galera. Já tem nego que perde horário normal. Vai tá fantástico, você vai ver só. E eu acordei 1 hora mais cedo por causa dessa porra, mas foram alguns, assim, uma parcela dos celulares Android que fizeram essa mudança mais cedo. Já consertou, pelo menos no meu, não precisei mais mudar na mão. Mas na semana anterior deu em iPhone também, em vários iPhones. Mas no meu não... É eu não sei por que deu, mas tudo bem. Realmente, foi meio paia, cara. Gente, caralho. Já vai acabar. Já? Então fechou, é nóis. É, tipo agora. Então ó. Tá, beijo. 3, queria 2, que fosse alguém. 1, do nada. Uhum. Tchau. Tira muito pouco, Gabriel. Mata e canta assim. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz. Matei o presidente, hoje eu tô feliz. Matei o presidente, matei o presidente, matei o presidente. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz. Matei o presidente, hoje eu tô feliz. Matei o presidente, matei o presidente, matei o presidente. Fiquei até surpreso quando correu a notícia e a polícia ofereceu apoio pra minha missão. Ninguém vai te prender, policial também é povo. Já matou um presidente, irmão, vai lá e faz de novo. Que isso, eu sou da paz, detesto arma de fogo. Deve ter outro jeito do Brasil virar o jogo. De nada, pensador, vai lá e não deixa ninguém vivo. Se é contra arma de fogo, vai no estilo dos nativos. Invade a câmara e... coincidência que me fez muito feliz. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, matei o presidente. Hoje eu tô feliz, matei o presidente, matei o presidente, matei o presidente. Matei o presidente. Matei o presidente, matei o presidente, matei o presidente. Eu não matei nem vou matar literalmente um presidente, mas se todos os corruptos morressem de repente ia ser tudo diferente, ia sobrar tanto dinheiro que andaríamos nas ruas sem temer o tempo inteiro. Seu pai não ia ser assaltado, seu filho não ia virar ladrão, sua mãe não ia morrer na fila do hospital, seu primo não ia se matar no Natal, seu professor não ia lecionar sem esperança, você não ia querer fazer uma mudança de país, sua filha ia poder brincar com outras crianças e ninguém teria que matar ninguém pra ser feliz. Hoje estar feliz é uma ilusão e é o povo desunido que se mata por partido, sem razão e sem noção, chamando políticos ridículos de mito. E às vezes nem acredito no futuro mais bonito, quando o grito é sufocado pelo crime organizado instituído, que censura, tortura e fatura em cima da desgraça, mas no fundo ainda creio no poder da massa. Nossa voz tomando as praças, encurtando as diferenças, recompondo essa bagaça que era a recompensa. O pensador é contra a violência, mas aqui a gente peca por excesso de paciência. Com rouba mais faz, dos verdadeiros marginais, são chamados doutor e vossa excelência. Olá! Se você esperou até aqui, parabéns! Você esperou só pra ouvir a gente falando. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, envie no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Agora sim. Repita, onde que é? contato@locomotiva26.com.br. E é isso aí, muito obrigado por vocês terem ouvido a gente. Desculpa acabar do nada como acabou, porque a gente, né, a gente é guiado pelo tempo da música. E acabou que a gente nem se ligou muito, né, no tempo, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse formato, né, como a gente fez já uma vez, não deixe de falar pra gente nesse meio que a gente acabou de falar. Muito obrigado, e relembrando, não teremos mais episódios gravados, só vai ter ao vivo, vocês vão ter mais dois episódios gravados, e o resto vai ser só ao vivo. Então, pessoal do grupo que quiser interagir, se você não é do grupo do WhatsApp, entre no nosso grupo do WhatsApp, o link tá aí na postagem. E é isso aí, vamos interagir durante esses episódios, porque enquanto isso a gente vai estar trabalhando no episódio especial de Natal para vocês. Falou! Cool.